Uhum. Artigo. Beat Scooby. Pirituba tá no ar. Quantas vezes não pensei que tava derrotado? Todas vezes sempre soube que tava enganado. Que sempre é uma saída, há sempre uma luz. Final feliz não é só em filmes que Hollywood produz. Que esperança é o que alimenta sua alma. E tudo nessa vida é necessário ter calma. Então calma, não se desespere, não compensa. Porque o mundo é muito maior do que a gente pensa. E sua vida vale mais que qualquer ouro. Paciência é virtude, viver seu maior tesouro. Desista de encontrar mapas que marquem o X. Encontrar si mesmo é o segredo pra viver feliz. Amigos e inimigos sempre vão te rodear. Só o tempo vai mostrar em quem se confiar. Não guarde rancor de quem te trai e te magoa. Amor não é pra quem cumpre, sim, só pra quem perdoa. Vejo alguém sempre fazendo alguém de refém. Olha mal, querem culpar, mas culpar a quem? Se ferem, se matam, culpa não é de ninguém. E se eles fazem o mal, você responde com o bem. Ajudar, ser ajudado não é motivo de vergonha. Só você é capaz de ter tudo que cê sonha. A mídia tenta te enganar com ideias boas. Mata a inocência pra inocentes matarem pessoas. E as pessoas não vejam evolução do humano. Construção não apaga o custo do seu dano. Aliás, esse custo é muito maior porque tem luto, tem luta, tem sangue e também suor. Pessoas vêm e vão, quase todos sem caminho. Muitos vão e vão, quase todos tão sozinhos. Outros desistem de vencer, de ter seu qualquer. Luz do fim do túnel só acende se você quiser. Então vai ficar parado, calado, bolado. Em vez de seguir em frente, tá andando de lado. Pisar de olho vendado em um campo minado. Só de pensar que perdeu, você já tá eliminado. Tem uma missão pra proteger nossa terra. É de te levar a paz, mas não através da guerra. Pelo conhecimento, vou tirar sua venda. Não quero reconhecimento, só quero que me entenda. Se for difícil, não adianta explicação. Pois pra vitória não tem manual de instrução. Então, siga intuição, segure sua razão. Pense menos com a mente, muito mais com o coração. Se alguém disser que você não tem capacidade, cê mostra pra mentira qual que é o gosto da verdade. Não questione seu fim, seja sempre forte. Quem se prepara pra vencer a vida e não a morte. Irmão, só você é capaz de conquistar seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Tudo que você vê, tudo que você crê, tudo ao seu redor, tudo que você deseja, tudo que você almeja. E se a derrota chegar perto de você, você mostra que tá preparado pra vencer.